foi bom, não. O mundo me escravizou. Pessoas disseram que o meu fim estava pra chegar. Mas escutei uma voz e dizia assim pra mim: filho, meu filho, eu estou te esperando. Volta pra casa, lugar de consolo. Eu não quero mais te abandonar. Hoje eu tô pedindo pra voltar. Tô morrendo de vontade de te ver. Hoje eu decidi, não vou mais chorar. Olha o meu estado, por favor. Vê se eu não mereço uma nova chance. Tô querendo me reconciliar. Hoje eu decidi te encontrar de novo. O Senhor é meu pastor. Decidi não mais.